andrecidismoral.com.br. TR Produções estourou. Danilo Cidis Moral. Impulso extra. Chama que tá tendo, tá legalizado. Eu conheço a mina que ela fuma pra caralho. Chama que tá tendo, tá legalizado. Eu conheço a mina que ela fuma pra caralho. Chama, chama que tá tendo, tá legalizado. Eu conheço a mina que ela fuma, fuma pra caralho. Chama que tá tendo, tá legalizado. Eu conheço a mina que ela fuma pra caralho. Fuma pra caralho, fuma pra caralho. Quando fica louca, baixa a mão e fina. Pino rabo, toma, pino rabo, toma. Pino rabo, toma. Toma, pino rabo, toma. Pino rabo, toma. Pino rabo, toma. Pino rabo, toma. Pino rabo, toma. Pino rabo, toma. Pino rabo, toma. Pino rabo, toma. Pino rabo, toma. Pino rabo, toma. Pino rabo, toma. Pino rabo, toma. Pino rabo, toma. Pino rabo, toma. Pino rabo, toma. Olha o swing, velho. Eu conheço a mina que ela fuma pra caralho. Chama que tá tendo, tá legalizado. Eu conheço a mina que ela fuma pra caralho. Chama que tá tendo, tá legalizado. Eu conheço a mina que ela fuma, fuma pra caralho. Chama, chama que tá tendo, tá legalizado. Eu conheço a mina que ela fuma pra caralho. Fuma pra caralho, fuma pra caralho. Quando bate a luta, vem na bunda e vem. Vem na bunda e toma, vem na bunda e toma. Vem na bunda e toma, vem na bunda e toma. Pina bunda e toma, pina bunda e toma. Agora vem com a delícia, bebê. Eita, vai. Pina bunda e toma, pina bunda e toma. Pina bunda e toma. Pina bunda e toma, pina bunda e toma. Eita, eita. Pina bunda e toma, pina bunda e toma. Pina bunda e toma. Pina bunda e toma, vambora. Cidiz, o mural de Ibicoara.